todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês é mais uma noite, Eduardo Galvão, é um prazer, uma alegria estar aqui fazendo o programa ao lado dos meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre? Isso aí, Eduardo Galvão, muito obrigado. Uma boa gravação para todos os nossos amigos Endzoners e espero que o pessoal curta mais essa edição. E aí, Julião, tudo certo? Então, Ale, tudo certo, tô animado para fazer mais um podcast. Espero que o pessoal que está ouvindo esse podcast goste da edição. Passa a bola para o Vitinho. E aí, cara, como é que você tá? Ah, tô bem, Júlio. Tivemos alguns problemas aí nessa semana com o nosso time, né, Cedo? Todos os torcedores do Eagles, todos tivemos alguns problemas. Mas a gente está aqui sempre para falar de bom futebol, futebol de qualidade. Nem sempre o Eagles pode ganhar, infelizmente. Mas a gente vai ter muito assunto no programa. Uma vez que vamos passar pela Liga Paulista de Flag e pelo Torneio Touchdown, os dois campeonatos que a gente mais comenta aqui nas edições do Endzone, e vamos falar da semana 6 da NFL, semana 6 que vem junto com o fim das trocas, o trade deadline foi nessa semana 6, e vamos comentar também alguns dos principais movimentos, algumas das principais mudanças de casa de alguns jogadores da NFL. Mas primeiro, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! O e-mail dessa semana é o e-mail do Felipe Nunes, 16 anos, Salvador, Bahia. Muito bom o podcast, como sempre. Buffalo Bills e Cleveland Browns. Nossa senhora, esse foi o jogo do terror na semana passada. Tava na cara que esse jogo ia ser horrível, mas vocês do Endzone têm de assistir os jogos, até mesmo jogos como esse. É, Felipe, vamos méritos dessa vez pro Júlio César, Júlio que fez a cobertura desse jogo pro programa e pro portal. Terrível o Buffalo Bills e Cleveland Browns mesmo. Ele complementa o e-mail aqui, fico impressionado com o tratamento que é dado à NFL pelas TVs americanas. Valorizam o torneio. Enquanto isso, no Brasil, com o futebol tradicional... É, Felipe, aqui no Brasil a gente tem um monopólio das transmissões do nosso futebol tradicional da bola redonda, né? E acaba não rolando, graças a Deus não rola a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Várias emissoras têm o direito de transmissão de vários jogos e até mesmo algumas bombas como essa acabam passando na grade de programação. Você que também quer mandar um e-mail pro programa, mandem seus e-mails, podcast@endzonebrasil.com. Sempre muito bem-vindos todos os e-mails, a gente lê todos com carinho, com atenção. Mandem e-mails, comentem nos tópicos das matérias. É legal esse feedback que todos dão pra gente. Assim como é legal o feedback da votação do Prêmio Podcast. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br. Continuamos em segundo lugar, Alexandre? Continuamos em segundo lugar, Eduardo Galvão. Galgando o primeiro, é ou não é? Então, com certeza, estamos na briga, vamos buscar a disputa. Muito bem representados na categoria de esporte. Eu agradeço todo o pessoal que tem votado no portal e no podcast do Endzone Brasil no Prêmio Podcast. Basta entrar lá no portal www.endzonebrasil.com. Ali, logo de cara, tem o banner em cima das matérias, tem o selo lateral, é só clicar e confirmar o voto. A votação acaba agora no final do mês de outubro, dia 31 de outubro, então estamos entrando na reta final de votação. Peçam para os tios, peçam para os primos, peça para sua namorada, vote de casa, vote do trabalho, vote da faculdade, vote da lan house. Deem essa força para o Endzone, vamos buscar o primeiro lugar e vamos mostrar que o futebol veio para ficar realmente no Brasil. Para mostrar que o futebol veio realmente para ficar no Brasil, vamos falar sobre a bola oval brasileira. Começando pela Liga Paulista de Flag, tivemos rodada neste último domingo, agora dia 18 de outubro. Júlio César, manda os resultados para a gente, Julião. Então, Edu, nesse final de semana ocorreram os jogos. Os Sharks venceram o Black Horse por 26-0, os Steamrollers venceram os Devils por 18-8, os Tigers venceram os Bears por 9-6, e os Red Warriors venceram o Gladiators por 12-1. E Vitor Freire passa a agenda da semana que vem, próximos jogos no dia 25/10, lá no CT da Portuguesa, do lado da rodovia Ayrton Senna, pertinho do Parque Ecológico do Tietê ali. Quem vai jogar no próximo domingo, Vitinho? Vai jogar o Barbarians vs Pistons, o Sharks vs Tigers, o Gladiators vs o Devils e o Bears vs o Locomotive. E a Liga Paulista de Flag chegando nas suas últimas rodadas e já temos mais gente classificada para os playoffs. Avaré Gladiators e Brasil Devils garantiram suas vagas nos playoffs depois da última rodada. E Alexandre, mais 4 times pela Conferência Estadual classificados para os playoffs. Enquanto isso, continua tudo indefinido na Conferência Paulista. É isso aí, né, Edu? É, como a gente já tinha comentado numa edição anterior do Endzone, a Conferência Estadual ela tem 4 times ali que realmente disputaram. Tem os times mais fortes, que são o Silver Bullets e o Steamrollers, né? E na Conferência Paulista quem desponta realmente é o Spartans, o resto está bem equilibrado. Mas, enfim, com tudo que está definindo no final dessa temporada da Liga Flag, dessa temporada regular, o que a gente pode dizer realmente é que os playoffs serão emocionantes, os playoffs serão muito bons e vai ser muito difícil ter, vamos dizer assim, jogos muito desequilibrados nos playoffs. Eu não acredito nisso, acredito que o time que será campeão, cada jogo vai ter que se esforçar muito para vencer. E acredito que essa final vai ser emocionante como nunca, porque a qualidade do futebol da Liga Flag, o Edu esteve presente e assistiu alguns jogos e pode dizer pra gente que tá muito alto, tá muito legal, o esporte evoluiu bastante realmente. E tem muita galera nova que chega com muita qualidade aí pro futebol americano aqui em São Paulo. Então, eu queria que o Edu pudesse expor o que ele tem visto nos jogos da Liga Flag que ele tem assistido para explicar pro pessoal que não pode acompanhar, talvez que esteja longe, ou porque às vezes tem compromisso e não pode comparecer. O que está acontecendo no campo quando a Liga Flag está em rodada da temporada regular? Olha, Alexandre, assim, a gente pode ver os times com muita vontade, os times jogando com muita garra, muita dedicação. Claro, existe uma superioridade de alguns times, até por questão de conjunto, por questão de experiência, por questão de anos e anos que já vem participando da Liga Flag. Mas os times novos também entram com toda a força, com todo o gás, lutando, sempre brigando, não desistem, vão até o último quarto. É sempre um jogo limpo, um jogo jogado na bola realmente. O pessoal não apela para violência, mesmo o futebol americano sendo um jogo mais violento. Mas o pessoal tem jogado com muita qualidade, com muita vontade realmente. Gente, o pessoal está acostumado a ver jogo de flag, assim, falar, mas não tem contato, é só arrancar a bandeirinha, que nem o pessoal fala, é só arrancar a flag da cintura do outro. Pessoal, é muito bom, é muito legal o jogo. É a solução que a Liga Paulista encontrou para trazer o futebol para dentro do estado de São Paulo, para poder espalhar cada vez mais a bola oval aqui dentro de São Paulo. Está dando resultados, nós já temos alguns times inscritos para o próximo ano já. Liga Paulista de Flag, com certeza, é um campeonato muito interessante no Brasil. E pelo torneio Touchdown, o campeonato Full Pads brasileiro, o Rio de Janeiro Imperadores recebeu o Sorocaba Vipers em um blowout incrível. O Imperadores venceu a partida por 48-0. Imperadores, o primeiro time já classificado para os playoffs, como primeiro da divisão leste ou como melhor segundo colocado. Imperadores com uma campanha impressionante, assim como o Barry Greek Crocodiles, que venceu o Gladiators na prorrogação 12-6, Barry Greek Crocodiles. O jogo foi para a prorrogação em uma corrida do wide receiver Adam Rodrigues, o Barigui conseguiu a vitória e continua na liderança da divisão sul. Mas nessa rodada a gente também teve a despedida dos dois times. Vipers e Gladiators, com as derrotas, estão eliminados, não tem mais chance de se classificarem para os playoffs do torneio Touchdown. O próximo jogo vai ser dia 24 de outubro em Cuiabá, Tubarões do Cerrado contra o Cuiabá Arsenal. Tubarões do Cerrado e Cuiabá Arsenal, membros da divisão oeste do torneio Touchdown, fazendo mais um confronto que pode decidir os playoffs. Pessoal, compareçam no jogo aí, o pessoal do de Cuiabá, o pessoal do Mato Grosso, futebol americano muito desenvolvido lá em Mato Grosso também, compareçam, prestigiem o evento. Semana da NFL, a semana 6 da NFL começou neste último domingo, dia 18 de outubro. New York Giants foi até o Dome em New Orleans e tomou um sapeco do New Orleans, 48 a 27 para os Saints. O Houston Texans surpreendeu o Bengals, 28 a 17 em Cincinnati. E o Kansas City Chiefs conseguiu sua primeira vitória na temporada, batendo os Redskins fora de casa, 14 a 6. Bom, no jogo emocionante do Baltimore Ravens, tentou, mas não conseguiu a vitória, apesar do grande esforço do Joe Flacco, o field goal chutado no final, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Perdeu para a Minnesota Vikings, 33 a 31 lá em Minnesota. Detroit Lions, shutout. Green Bay Packers, 26 a 0, em front of Detroit Lions, lá no Lambeau Field. E o St. Louis Rams perdeu mais uma vez, dessa vez para o Jacksonville Jaguars, 23 a 20. O Carolina viajou até Tampa Bay e venceu o Tampa Bay Buccaneers por 28 a 21. Cleveland Browns perdeu fora de casa para o Pittsburgh Steelers por 27 a 14. O Arizona Cardinals venceu o Seattle Seahawks por 27 a 3. E o Oakland Raiders venceu o Philadelphia Eagles em casa por 13 a 9. O Tennessee Titans foi até New England para tomar um sacode do Patriots por 59 a 0. O Buffalo Bills foi até Nova Jersey para enfrentar o Jets e ganhou por 16 a 13. O Chicago Bears foi até Atlanta para perder para o Falcons por 21 a 14. O Denver Broncos foi até San Diego para ganhar dos Chargers por 34 a 23 e continuar com uma temporada invencível até agora. Com certeza a gente pode iniciar esse programa falando do incrível, do fenomenal blowout. Patriots 59 a 0 em cima dos Titans. O Patriots ownou o Titans em todos os aspectos do jogo. Olha, eu gostaria de começar falando desse jogo, porque eu fiz a cobertura pro portal do Endzone. E o que a gente tem para falar do Titans? Não, não dá para entender. O time tem grandes talentos. Nos dois lados da bola tem, na defesa tem o Keith Bullock, tem o Cortland Finnegan, que é um bom cornerback. Eu não sei se a falta do Albert Haynesworth mexeu tanto com essa defesa, a ponto de a defesa não conseguir segurar nada, absolutamente nada contra nenhum time. Mas não é só isso o problema, porque no ataque o Titans tem sido nulo. E olha, foi impressionante o que o Titans conseguiu fazer no jogo aéreo, porque... Não, Derek Anderson fazendo escola, Alexandre. A gente reclamou do Derek Anderson na semana passada, dois passes de 17. O Kevin Collins acertou dois passes de 12, mas para menos 7 jardas. Não, exatamente o que eu ia falar, menos 7 jardas. 7 jardas negativas, que isso? Não, melhor de tudo foi Vince Young ainda, né? Tentou dois passes, não completou nenhum. Ah, não, completou um sim. Na mão do Patrick Chung, safety do Patriots, quer dizer... Aí facilita, né? 6 fumbles no jogo. Quer dizer, o que está acontecendo com esse time do Tennessee Titans? O time foi o melhor na temporada regular, na última temporada. A gente sabe da grande fase do Albert Haynesworth, que agora não está jogando nada lá em Washington. Não está jogando bem, tudo bem que o resto do time não ajuda. A gente vai comentar isso daqui a pouco, mas... eu não consigo entender, realmente. E eu não consigo entender, menos ainda, como é que esse time do Tennessee Titans não consegue produzir com um jogo corrido tão forte, um talento como o do Chris Johnson, correndo para 128 jardas, foi responsável por todas as jardas do time na partida, pela maioria das jardas, na verdade, e não conseguir fazer nada no jogo aéreo. O Chris Johnson consegue mover a bola, mas o time não consegue fazer nada no jogo aéreo. Ou seja, problemas lá em Tennessee. Jeff Fisher na cadeira elétrica, o negócio tá feio pro lado dele. Quer dizer, Jerry Collins também tá na Berlinda, o negócio tá complicadíssimo, fase péssima lá em Tennessee, então realmente o Titans caminha pra uma temporada lamentável, se é isso que pode se dizer. E o que que foi o segundo quarto do Tom Brady? Pelo amor de Deus, 5 passes para touchdown, recorde da NFL de mais passes em um mesmo quarto. Se aproximou muito do recorde da NFL de passes para touchdown no mesmo jogo. Impressionante, Tom Brady calou a boca de todo mundo. Mas vocês acham que a neve teve alguma coisa a ver com isso? Eu acho que não. Eu particularmente acho que tem a ver com a... Só, na verdade, só atrapalhou mais o Tennessee Titans, já que já é muito atrapalhado, né? Ultimamente tem sido o time mais atrapalhado da NFL. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Apesar da neve, apesar de tudo, eu tinha grandes expectativas para esse time do Tennessee Titans esse ano. Realmente, eu tinha boas expectativas, eu achava que o Chris Johnson realmente ia se estabilizar como o melhor running back, talvez um dos melhores. Desculpa, não posso, vamos dizer assim, rebaixar o nosso querido Adrian Peterson e o LaDainian Tomlinson, mas eu achava que ele ia se firmar realmente como um dos melhores running backs da NFL. Lendale White ia participar bastante também do jogo corrido do Titans, que prometia ser excelente, ter uma boa linha ofensiva. E a defesa sempre foi boa, sempre teve grandes talentos. Steve Book joga muito, é um dos melhores linebackers da NFL. Mas ele tem jogado praticamente sozinho, ele corta o Finnegan, tem jogado sozinho, e a gente sabe que a NFL não é jogo individual. Não é aquele jogo como o basquete, que você tem ali um cara muito bom que faz a diferença realmente. E o time consegue andar, não é assim na NFL, depende de um grupo. E olha, eu particularmente estou muito decepcionado com o Titans, é a decepção da temporada pra mim. Não sei a opinião dos nossos amigos Ben Jones, queria saber do Júlio César o que ele acha desse time do Tennessee Titans. Olha, Ale, antes de falar o que eu acho do Titans, eu acho que de certa forma deve ser vergonhoso os jogadores do Titans olhar pro Chris Johnson no vestiário. É complicado você ver que apenas um cara no meio da galera que tá tentando jogar, que não sei o que e tal. É lamentável ver um time que fez 13-3 na temporada passada chegar na Week de Bye agora, que se não me engano o Titans não vai jogar nessa Week 7, chegar a 0-6. Então, eu no começo não achei que o Haynesworth fosse aquela coisa de louco, aquele defensive tackle que todo mundo tava falando. Eu até achava ele overrated, pra falar a verdade. Até eu ver o jogo que ele não jogou pelo Tennessee Titans e que o Titans pareceu patético no fim do ano. E o Redskins contratou o Haynesworth e que pra mim foi o pior movimento do Tennessee Titans em ter deixado o seu defensive tackle sair. Porque agora a equipe não tem pass rush. Todo mundo sabe que pass rush é a alma de qualquer defesa na NFL. Então foi complicado, eu não sei mesmo como o Tennessee Titans vai reagir, porque Vince Young, que seria o quarterback futuro da franquia, não parece demonstrar ter todo esse hype que criaram nele quando ele chegou na NFL, e eles precisam de um jogador para vir ser o pilar da defesa. Kate Bullock, um bom linebacker, mas precisa daquele defensive tackle para fazer o pass rush, coisa que o Haynesworth fazia. Eu, sinceramente, eu acredito que o Tennessee Titans não consegue mais do que 4 vitórias nessa temporada. E você, Vitinho, o que você acha do Tennessee Titans? Eu acho o Titans a maior decepção dessa temporada, porque mesmo com o Kerry Collins, bom, um time que tem o Chris Johnson não pode fazer uma temporada assim tão ruim, sem nenhuma vitória até agora. O Chris Johnson é um dos melhores running backs dessa liga. Quem mostrou realmente que ainda tem alguns dos melhores running backs da liga, Carolina Panthers, DeAngelo Williams e Jonathan Stewart resolveram aparecer pro jogo, já que o nosso amigo Jake Delhomme estava espalhando a farofa, estava entregando o jogo na mão dos adversários. O técnico resolveu botar na mão do jogo corrido e não comprometeram, correram muito bem. DeAngelo Williams e Jonathan Stewart correram para 262 jardas juntos, marcaram 3 touchdowns na vitória sobre os Buccaneers. Impressionante o desempenho desse jogo corrido do Carolina Panthers. Está ressuscitando o time. É, tava na hora, né, dos nossos amigos D'Angelo Williams e Jonathan Stewart aparecerem, né? Tá complicadíssimo o jogo aéreo do Carolina Panthers, porque o Jake Delhomme tá com muitos problemas contra a precisão dele. Mas ele sabe que se ele tiver a ajuda do jogo corrido do D'Angelo Williams e do Jonathan Stewart, porque o time do Panthers tem uma linha ofensiva muito boa. E eles são caras com grandes talentos. D'Angelo Williams é um running back realmente muito completo. Jonathan Stewart é um pouco mais rápido, não é aquele power back. Mas D'Angelo Williams é muito balanceado, é muito combinado. Ele consegue agregar essas duas características. Isso foi muito importante para a campanha excelente que estava na Panthers ano passado. E ver os dois brilhando era algo que a gente esperava para essa temporada. Não estava acontecendo, mas finalmente Williams e Stewart fizeram acontecer. E se eles continuarem mantendo um jogo bom como eles tiveram nessa última rodada, eu acredito que o Panthers tende a melhorar, mas playoffs vai ser muito difícil porque o time ainda não está completamente balanceado. Na defesa, o time está sentindo muita falta de John Beeson, apesar dele estar jogando, ele está machucado, sente uma contusão, perdeu o Ken Lucas, que era um ótimo cornerback. Quer dizer, aí vai complicando, vai perdendo os jogadores, a gente sabe que existem muitas contusões durante a temporada, e o Panthers acabou sentindo os desfalques e não conseguiu repetir as boas atuações do ano passado. Mas quanto ao D'Angelo Williams e o Jonathan Stewart, eu não estou surpreso, acredito que eles têm potencial para fazer isso e muito mais ainda nessa temporada. Então, olha, complementando aqui o seu comentário, é perceptível mesmo que esse ataque do Panthers será como o ano passado. Jonathan Stewart e D'Angelo Williams são a fórmula do sucesso do Carolina Panthers. A primeira vez que eles realmente jogaram nessa temporada, a equipe venceu. Tudo bem que foi o Tampa Bay Buccaneers, que está um pouco cambaleado essa temporada, está 0-6. Mas é bom ver que o D'Angelo Williams, assim como o Jonathan Stewart, não foram aqueles one-year wonder, que são jogadores que jogam bem um ano e no outro ano some. Então eu acho o seguinte: o Carolina Panthers parecia que seria um saco de pancadas na temporada. Começou 0-3. Agora a equipe já está 2-3. E, sinceramente, continuando nesse ritmo, a equipe pode brigar, sim, pelo wildcard. Júlio, agora que você citou a clássica frase saco de pancadas, a primeira coisa que a gente pensa quando vem essa expressão à cabeça é o nosso queridíssimo St. Louis Rams, que mais uma vez perdeu, dessa vez do Jacksonville Jaguars. Impressionante, St. Louis Rams está indo de mal a pior nessa temporada, dentro de casa, fora de casa, não interessa, St. Louis sempre perde, mas pelo menos dessa vez tentou reagir, né? Até o final da primeira metade do jogo estava liderando no placar, tentou mostrar algum poder, mas Maurice Jones-Drew estava inspirado. Esse foi o final de semana do jogo corrido também, né? Impressionante o que o jogo corrido estava fazendo. Maurice Jones-Drew marcando 3 touchdowns, garantiu a vitória do Jacksonville Jaguars sobre o St. Louis Rams. É isso aí, né, Edu? Fim de semana do jogo corrido. E, assim, St. Louis Rams, a defesa teve algumas aquisições. Trouxe o James Laurinaitis lá de Ohio State. É um excelente middle linebacker, ficou muito bem no college football, mas o resto da defesa do St. Louis não está colaborando nem um pouco. Leonard Little não está jogando nada, absolutamente nada, não está conseguindo trazer pass rush, muito menos uma resistência contra o jogo corrido. E o time do Rams tem alguns nomes, digamos assim, de presença, tanto na secundária quanto no corpo de linebackers, na linha de defesa, mas não consegue realmente conter os adversários. E assim, a schedule do Rams não é muito complicado. O Jacksonville Jaguars não é um time que tem brilhado realmente nessa temporada para bater o St. Louis Rams e conseguir implementar um jogo corrido que produziu muito. Por exemplo, Maurice Jones-Drew, 133 jardas correndo. David Garrard, 335 passando a bola. E o Mike Sims-Walker, foi um receiver trazido no segundo dia de draft, 120 jardas recebendo. Ou seja, o Rams não consegue segurar os adversários e defesa faz muita falta na NFL. É a defesa quem ganha os campeonatos. E aí fica complicado, né, Edu? Vencer na NFL sem uma defesa consistente é muito difícil. Você vê, por exemplo, Chicago Bears, que chegou naquele Super Bowl contra os Colts e perdeu, tinha uma defesa absurdamente sólida. uma defesa quase intransponível com muitos playmakers, que foi o que carregou o time para as finais. Mas em compensação, se você tem um time que tem um ataque muito poderoso, mas uma defesa fraca, é capaz de nem chegar nos playoffs, não é? Não, com certeza, Alexandre. A defesa do St. Louis Rams é uma tristeza. A defesa do St. Louis Rams é a terceira pior em pontos cedidos. Mas nem o ataque também é poderoso, Alexandre. Os Rams não tem nenhuma qualidade. É incrível o que acontece lá em St. Louis. O que acontece com esses times. Como o Júlio já disse várias vezes aqui, Mark Bulger até não é um quarterback ruim. Existem quarterbacks muito piores que ele aqui na NFL. Mas simplesmente o time não vai, o time não consegue avançar. Além de Steven Jackson, que é um bom running back, mas não sei. Enterraram a caveira de burro lá de baixo. Acontece alguma coisa com o St. Louis Rams que o time não vai pra frente. É, e olha assim, se a gente for olhar o que aconteceu mais ou menos no jogo, olha, o Mark Bulger completou 22 de 34 passes para 213 jardas, um touchdown e sofreu uma interceptação. Não é um jogo ruim. Não, desempenho mediano. Não é um jogo ruim. Muitos quarterbacks têm jogos piores. A gente até vai comentar um jogo daqui a pouco e consegue vencer um jogo, né? E, claro, com a ajuda do jogo corrido e tal. Agora, é o que você falou, Edu, é um desempenho mediano que não é capaz de superar os pontos cedidos por uma defesa porosa como a do St. Louis Rams, né? Aí fica muito difícil realmente você jogar com uma defesa fraca. E o que você falou, Edu, assim, sobre as qualidades, olha, a oportunidade está aí para o St. Louis Rams. Vão ter um pick alto no próximo draft. Tem jogadores de qualidade chegando, tanto na defesa quanto no ataque, quarterback, wide receivers. Tem um defensive tackle que pode ser muito interessante para esse time do St. Louis Rams. E o Rams perdeu um jogador importantíssimo na defesa hoje, a gente vai comentar isso daqui a pouco. E a gente tem conhecimento de causa para comentar, porque eles são um time que a gente comenta bastante, aliás, nesse programa, não é, Eduardo? Só um cadinho, Alexandre. É verdade. E a oportunidade está aí. St. Louis Rams precisa de uma reestruturação rapidamente para poder produzir alguma coisa na próxima temporada. É, valeu. Eu achei que o Edu tocou num ponto importante, foi Steven Jackson. Eu acho ele um running back muito bom ainda para o estádio da NFL. Eu acho que é o time do Rams que está tornando ele pior, porque eu gosto muito dele como running back. E esse jogo também marcou a volta do Mark Bulger como titular de quarterback do Rams, não é isso, Edu? Mark Bulger, que nessa temporada vestindo a camisa do Rams, já completou 64 passes para 640 jardas, 3 touchdowns e 1 interceptação. Ele está com um rating de 80.8. Mas é muita pouca produção, gente. É a semana 6 da NFL já. Ele completou 640 jardas. É, tudo bem que ele ficou fora alguns jogos, mas tá complicada a situação. E vai complicar ainda mais agora que nosso querido amigo Will Witherspoon saiu do St. Louis Rams e foi para o Philadelphia, que foi outro time que passou apertado nesse final de semana. Philadelphia Eagles perdeu lá em Oakland para o Raiders, 13-9. E o McNabb está sonhando até agora com o Richard Seymour. Impressionante, foi sacado 6 vezes Donovan McNabb durante a partida. É, não é só ele não que está sonhando com o Seymour, né? Acho que é a linha ofensiva inteira. E não é só com o Seymour, não. O time inteiro do Raiders na defesa merece crédito, pressionou muito o Donovan McNabb, se aproveitou da lesão do Jason Peters durante a partida, e foi a oportunidade perfeita para o Tom Cable apertar realmente a linha ofensiva e se aproveitar da inexperiência do Tim Dunlap, que foi quem assumiu a função de left tackle no segundo tempo. E o Tim Dunlap é fraco. É fraco. Chegou no 7º round para o Philadelphia Eagles. É muito ruim, hein? E o Winston Justice, então, olha, comparados com há um ano atrás, quando o Philadelphia Eagles tinha Trey Thomas e John Runyan no time, complicadíssimo, Stacey Andrews vindo do 5-9 Bengals completamente perdido no meio do pass rush do Raiders. Olha, é o que a gente sempre fala aqui, né, Alexandre? Qual é a coisa mais importante para você ganhar um jogo de futebol? É você dominar a linha de scrimmage. É você chegar e proteger o seu quarterback do pass rush ou conseguir fazer um pass rush eficiente e não dar tempo para outro quarterback trabalhar. E o Oakland Raiders surpreendeu o Philadelphia Eagles com isso. É, muita pressão em cima do Donovan McNabb, blitz constantes. por parte do coordenador defensivo do Oakland Raiders. E o que a gente comentou na última edição do Endzone, e eu acho que o Tom Cable ouviu o nosso programa, quando nós falamos exatamente... Mas a defesa do Eagles continua dando bobeira contra Tyrands. Se você tem um bom Tyrand e for visitar a Filadélfia, invista no seu Tyrand. Porque é no seu Tyrand que você pode ganhar o jogo contra o Philadelphia Eagles. Exatamente. Pessoal do Fantasy, quem tiver um Tyrand que vai jogar contra o Philadelphia Eagles, faça de tudo para colocá-lo como starter. Agora... Exatamente isso que nós falamos na última edição do programa. Você tendo um Tyrand, você consegue ganhar do Philadelphia Eagles. E quem marcou o touchdown da vitória do Raiders sobre o Philadelphia Eagles? Zach Miller, um touchdown impressionante de 86 jardas, contando, claro, com a ajuda de muitos tackles perdidos por parte da secundária do Eagles. Não, e não é só isso, né, Edu? Eu acredito que essa chegada do Will Witherspoon foi justamente porque foram levantadas muitas questões quanto à capacidade do corpo de linebackers do Eagles enfrentar a duríssima agenda do Eagles nessa temporada. O Eagles tem compromissos muito difíceis na NFC East. Todo ano tem Giants, Cowboys e Redskins. Não são todos os times que têm uma, vamos dizer assim, uma tabela de jogos tão difícil quanto tem o Philadelphia Eagles e os times da NFC East. Mas além disso, o Eagles pega o Chargers fora de casa, pega o Falcons, pega o Broncos ainda nessa temporada. O Eagles precisava de uma gordurinha ali no começo da temporada, que pegou uns times um pouquinho mais fáceis, para poder disparar realmente e ter alguma folga para poder, vamos dizer assim, perder alguns jogos e ainda assim conseguir uma campanha digna de playoffs. Mas é muito complicado você cobrir tight ends e running backs com linebackers que não tem essa capacidade, e os times da NFC East têm muita qualidade, os futuros adversários do Eagles idem. Então eu acredito que foi isso que turbinou a mente do Andy Reid, poder trazer o Will Witherspoon, que é um linebacker de muita qualidade e deve ser o middle linebacker titular do Eagles nessa temporada. Então, Ale, terminando o teu raciocínio aqui, é notável o fato de que o Philadelphia Eagles não tem um corpo de linebackers forte. Mesmo com o Stewart Bradley, que foi para injury reserve esse ano, jogando de titular e tal, não deu ritmo, entendeu? O time não era bom, assim, não tinha aquele three linebackers que corrida não tinha jeito, não passava de jeito nenhum. Jim Johnson, ano passado, fez um bom trabalho com esses jovens linebackers, colocando eles em favorable matchups, e é aquela coisa. Esse ano, o Sean McDermott ainda está aprendendo os esquemas da defesa do Eagles, assim, vendo o que ele pode fazer. E essa vinda do Will Witherspoon pode ser a solução para o coverage dos tight ends. Uma vez que o Edu já ressaltou, você quer ganhar do Philadelphia, joga a bola pro tight end, porque é incrível. Toda vez, todos os tight ends que jogam contra o Eagles têm números bons. É incrível isso. Os linebackers têm uma dificuldade imensa em marcar o tight end adversário. Então, Júlio, a gente já falou nos outros jogos como o jogo corrido é importante. E o jogo corrido do Eagles é simplesmente nulo. Não pelos seus jogadores, sim pelo seu coordinator, que só chama passe. O Andy Reid é o head coach que mais passou na NFL. É incrível isso. Não, você tá zoando que ele passa mais do que o New Orleans Saints com o Drew Brees? É verdade, Edu. O Andy Reid é o head coach que mais passou na história da NFL. Meu Deus do céu, impressionante. Imagina o que ele faria, então, se ele tivesse nas mãos Drew Brees. Drew Brees pra MVP dessa temporada, o que, que vocês acham? Justo, no mínimo. No mínimo. Um passeio em cima do New York Giants. 48-27. Um Saints. Drew Brees precisou de 3 quartos para ganhar do Giants nesse final de semana. Impressionante o que esse ataque do Saints está produzindo. Eu não esperava, não, Edu. Eu esperava muita resistência da parte do New York Giants, principalmente da defesa. Mas quem esperava? O New York Giants, um dos times mais equilibrados da NFL. Uma defesa top, um ataque top, que foi ou nada pelo New Orleans Saints. Ou nada, aliás, ou nada é uma palavra que a gente tem usado bastante aqui bastante, no podcast. Né? Vamos fazer uma palavra muito agradável de se falar. Então vamos lá. Vamos fazer uma vinheta para ou nada. Vamos fazer. Boa, Deus. Gostei. Mas voltando ao assunto NFL, realmente o New York Giants foi ou nada pelo nosso querido Drew Brees, que continua sendo um dos melhores quarterbacks da NFL na atualidade. Mas a gente falou de MVP. é até justo ele ganhar, mas Peyton Manning tá aí e não vamos nos esquecer dele, hein? Vai ficar entre esses dois. É, mas eu acho que ainda tem outros jogadores que vão chegar na briga por MVP. Drew Brees e Peyton Manning, sem dúvida. Os caras estão na briga fortíssimos. Mas, olha, a gente esquece dele, mas o Matt Schaub tá fazendo um baita de um trabalho lá em Houston. E também tem o Brett Favre, hein? Ai, ai, ai. O veinho tá na briga também. Mas, enfim. É, New Orleans Saints é um time muito poderoso no ataque. Com o Drew Brees, qualquer equipe fica poderosa. Como diz nosso amigo Jonathan, Edu, eu sei que você vai fazer a vinheta do Owned, mas agora, por favor, ponha um pi no que eu vou falar. O baixinho é foda. Palavras de Jonathan fracada. O cara é fera demais, joga muita bola e mais, né? A defesa do Saints tá jogando muito. É incrível, o Darren Sharper fez um grande jogo contra o Giants. Ele evitou pelo menos duas recepções dentro da endzone, uma vez com o Marion Manningham e outra com o Steve Smith. É um touchdown que daria uma sobrevida ali no New York Giants, mas ele tipou duas vezes a bola. Darren Sharper, mesmo com a idade avançada, tem mostrado um físico de jovem realmente, de rookie. O cara tá jogando muita bola, é um ball hawk, um cara que tá sempre atrás da bola, um playmaker. E ele adicionou nessa defesa do centro aquela liga que faltava na secundária. O Malcolm Jenkins, vindo no draft no primeiro round, também está jogando bem. A linha defensiva voltou a jogar bem, se encontrou realmente. Então o New Orleans Saints, eu diria que é um grande candidato a chegar no Super Bowl. Não só no Championship Game da NFC, mas sim ao Super Bowl. O time do Saints tem qualidade suficiente para isso e acho que o título seria merecidíssimo se caísse na mão do New Orleans Saints. Olha, eu vou aproveitar, Alexandre, agora, só pra gente emendar os assuntos, já que você falou do Darren Sharper, um free safety que está com 33 anos, você falou com a idade avançada, e com 33 anos não é fácil você ser free safety, você esticar o campo todo. Outro free safety que está simplesmente impressionante, e com um time impressionante também, Brian Dawkins, vestindo a camisa do Denver Broncos, Dawkins com 35 anos, e os Broncos com uma das top defesas da NFL. Impressionante o que o Denver Broncos está fazendo. Ontem, ou oh no, mais uma vez, essa vai ser a palavra da vez no programa. Ontem, ou oh no, o San Diego Chargers não deu chance do Chargers produzir nada. E eu digo que esse Monday Night Football foi o jogo dos Special Teams. É, realmente, Edu. É, além da qualidade do Darren Sproles, a gente viu que o Eddie Royal é um cara muito capaz de retornar kickoffs e punts e ajudar esse time do Denver Broncos, que aliás está fazendo um trabalho fenomenal no ataque. Kyle Orton surpreendeu a todos, o cara está jogando demais. E créditos que sejam dados ao nosso querido Josh McDaniels, né? Impressionante o trabalho que ele está fazendo com Kyle Orton. Ele que já foi técnico de Tom Brady, ele que fez de Tom Brady o que Tom Brady é na NFL. E agora, uma outra estrelinha, Kyle Orton. É um grande técnico, né, Edu? Ó, você imagina se ele tá fazendo isso com o Kyle Orton, o que ele faria se ele tivesse nas mãos um Drew Brees, ou um talento como o Mark Sanchez, um talento que tá começando na NFL, um cara que tá, iria aprender o sistema de primeira. Quer dizer, seria incrível pro ataque do Denver Broncos, mas o Kyle Orton tá mostrando muita qualidade e capacidade de vencer jogos pelo Denver Broncos, e isso é muito importante, o time tava precisando disso. Agora, sobre os Special Teams, eu acredito que realmente foi o que fez a diferença no último jogo. É sempre muito legal a gente assistir um retorno de punt, um kickoff para touchdown. E a velocidade dos dois ontem, Darren Sproles é muito rápido. Ele tem uns cortes incríveis, ele é muito veloz. E o Eddie Royal continuou com aquela velocidade incrível que ele mostrou no ano passado, na sua primeira temporada jogando na NFL. É um cara que atinge a velocidade final dele com uma rapidez impressionante, quer dizer, e além disso, somada a agilidade dele de cortar, de ler os bloqueios ali, a inteligência, você tem um retornador de kickoffs e punts muito eficiente. Isso, sem dúvida, irá ajudar e muito o Denver Broncos e também o San Diego Chargers, no caso do Darren Sproles, pro resto da temporada e, quem sabe, em muitos anos. Agora, o que eu gostei muito de ver ontem, fiquei muito satisfeito de ver o LaDainian Tomlinson voltando a jogar. Tomlinson conseguiu 70 jardas, mas a gente viu que o Tomlinson voltou realmente, tá com qualidade, conseguiu fazer aqueles cortes secos dele de novo, que ele estava impossibilitado de fazer depois da lesão no pé. Queria saber de você, Eduardo Galvão. San Diego Chargers vai se arrepender em continuar com a Daniel Tomlinson como running back titular? Eu nem preciso dar a minha opinião. Eduardo Galvão. Você é um fã confesso dele, Alexandre. Mas eu sinto, eu continuo insistindo, eu acho que a idade está chegando para o Ladainian Tomlinson. Ontem ele teve um jogo muito bom, realmente. Correu muito bem com a bola, deu várias declarações, foram até comentadas durante a transmissão. Né? Ele disse que ele é o quarterback, ele declarou que ele é o running back mais completo da NFL, porque ele sabe correr, ele sabe receber, ele já fez até passe para touchdown. Ele se considera o quarterback mais completo da NFL, mas eu digo, Ladainian Tomlinson, uma hora as coisas têm que parar, uma hora você vai cair de produção. Eu acho que você está começando a cair de produção nessa temporada. Não digo que Darren Sproles é o substituto certo para Ladainian Tomlinson, mas eu digo que o Tomlinson não vai voltar, eu acredito, a ter os bons desempenhos de duas, três temporadas atrás. Edu, eu fico feliz, assim como o Ale ficou, de ver que o Ladainian Tomlinson ainda tem aquela lenhazinha marota, que a gente pode dizer assim, para queimar. Jogou muito bem contra a equipe do Denver Broncos. É bom ver que, às vezes, mesmo um running back com mais de 30 anos, ainda tem força para continuar jogando. Porém, concordo com a sua opinião no fato de que a idade vai chegando e não tem jeito. Nada é para sempre. O Ladainian Tomlinson, sendo realista, tem mais uma ou duas temporadas, assim, conseguindo jogar um futebol legal. Depois disso, é decadência total, como aconteceu com Warwick Dunn, que era um excelente running back, que jogou no Atlanta Falcons. Hoje tem 34 anos, está no free agency, e não deve conseguir um time, porque running back, 34 anos, não adianta. Running back é a posição que tem a menor vida na NFL. Então, será, né? É complicado, mas foi bom, sim, ver o Ladainian Tomlinson ressurgir da cinza, se é que a gente pode dizer assim. É, Júlio, eu concordo com vocês. Eu acho que o Darren Sproles não é o substituto à altura do Ladainian Tomlinson. Mas é que eu acho que agilidade e rapidez o Sproles tem mais ainda do que o Tomlinson. O que falta é força. E pra isso, eu acho que como power back ali, o Darren Sproles ia onar no Chargers. Olha, eu, apesar de eu ser realmente um fã, confesso, como disse o Edu, do Ladainian Tomlinson, eu acredito que muita gente que curte a NFL é fã do Ladainian Tomlinson. Eu acho assim, a idade realmente está chegando para ele, isso é notável. Chega para todos os running backs e eles caem de produção. Mas, eu acho que você não pode, vamos dizer assim, rebaixar o Ladainian Tomlinson para colocar um Darren Sproles que, no máximo, é um running back de terceira descida, por causa da velocidade dele. Olha, eu não sei, eu vou discordar de vocês. Acredito que vocês têm excelentes argumentos e é muito difícil realmente você escolher entre dois caras tão talentosos, mas eu acho que o Ladainian Tomlinson é muito completo, é um running back que não pode ser ignorado de forma nenhuma nesse time do San Diego Chargers. E mais, se vocês pegarem os últimos 3 anos, o Ladainian Tomlinson produziu mais jardas e mais touchdowns que Adrian Peterson. Bom, a gente lembra isso. Adrian Peterson, o Adrian Peterson mesmo. Não é o do Chicago Bears, não. Aquele pui. Estou falando do Adrian Peterson do Minnesota Vikings. Tá? Então, eu acredito que a gente não pode nunca ignorar o talento do Ladainian Tomlinson, porque ele faz a diferença quando ele está saudável. Eu acredito que ele está voltando a jogar e muito bem do San Diego Chargers. Mas agora que você falou do Chicago Bears, Alexandre, vamos falar de outro running back que dessa vez não está correspondendo. Matt Forte, depois de um primeiro ano espetacular na NFL, correndo 1.238 jardas, marcando 8 touchdowns em seu ano rookie na NFL, em sua segunda temporada não está conseguindo produzir a mesma coisa. A prova disso foi o jogo contra o Atlanta Falcons. Matt Forte correu 23 jardas. E sofreu um double fumble na mesma jogada. Ele sofreu um fumble, recuperou a bola e sofreu outro fumble de novo. O que aconteceu com o Chicago Bears esse final de semana na derrota por 21 a 14 para o Atlanta Falcons? O que aconteceu com o Chicago Bears é o seguinte. O time precisa de um certo equilíbrio das jogadas de passe com as jogadas de corrida. Só que como o Matt Forte não estava bem, conseguiu péssimos números de 15 corridas para 23 jardas, o que dá uma média de 1,2 mais ou menos yards per carry, o que é horrível para um running back starter. Dois fumbles e perdeu uma posse de bola nesses fumbles. Foi complicado, porque aí caiu tudo nas costas de Jay Cutler. Jay Cutler é um bom quarterback, mas é como aconteceu com o Philadelphia Eagles. Se você não tem um jogo corrido bom, não vai ter jeito. O seu ataque começa a ficar previsível. Tanto que o run pass ratio da equipe de Chicago foi 23 corridas para 43 passes. Então, é complicado. Eu acho que foi aí que o Chicago Bears perdeu a partida para o Atlanta Falcons. Na verdade, o Matt Forte tem participado menos do ataque do Chicago Bears, porque agora tem o Jay Cutler lá, né? Então você precisa de menos esforço do seu running back. Você pode colocar mais a bola na mão ali do Jay Cutler, para ele tentar fazer um passe. Ele tá conseguindo conduzir esse ataque do Chicago Bears a vitórias com o jogo aéreo. E o Matt Forte acaba ficando, vamos dizer assim, em segundo plano. Não, ele não pode ficar em segundo plano nunca. Mas é claro que acaba seduzindo o técnico a possibilidade de você acertar um passe no fundo e surpreender a defesa adversária com a habilidade do Jay Cutler e dos seus receivers. Aliás, Devin Hester, que é um cara de muita velocidade, tem aparecido muito bem. Feito grandes catches, tem sido o principal receiver do ataque aéreo do Chicago Bears. E o Matt Forte ficou ali, vamos dizer assim, encostado. Apesar de que eu acho que 23 corridas é mais do que suficiente para o cara ter uma boa partida. Não estou dizendo que é o ideal, mas 23 corridas é o ideal para um running back ter uma boa partida. Claro que isso deve ter sido dividido, eu não acompanhei o jogo do Chicago Bears. Mas o Matt Forte tem a oportunidade de fazer o que ele fez no ano passado. Isso não está acontecendo, depende de muitos fatores. Depende de como o ataque corrido do Bears está procedendo, depende do talento na linha ofensiva e depende de em que situações está se usando o jogo corrido. Então, a qualidade do Matt Forte é indiscutível, mas o game plan do Bears, do Love Smith, está um pouquinho defasado, Eduardo Galvão. É, um running back que não sentiu a pressão de ter um quarterback bom de braço do seu lado foi Adrian Peterson, que na vitória sobre o Baltimore Ravens correu nada menos que 143 jardas em 22 tentativas. Aí, uma tentativa a menos que o Matt Forte, mas correu 4 vezes, 5 vezes mais jardas. Impressionante, Adrian Peterson também correndo muito. E Brett Favre, que lançou 278 jardas e 3 touchdowns. Mas ainda assim, o Vikings passou apertado na mão do Baltimore Ravens. É isso aí, o Joe Flacco, que capacidade, hein? Jogou muito bem contra a defesa duríssima do Minnesota Vikings. Colocou o Steven Hoschka, o kicker da equipe, em posição de field goal. Para ganhar a partida. Exatamente, no último segundo, Matt Hoschka teve a chance de colocar 34 a 33 no placar. Mas infelizmente, para a tristeza de Ray Lewis e toda a torcida do Baltimore Ravens, o Steven Hoschka chutou para fora o field goal da vitória. Infelizmente a gente sabe que isso acontece, não tem jeito, não tem como evitar. A gente tem vários casos de kickers excelentes que acabam errando field goals, não é verdade? Em Super Bowls, uma infinidade de situações. Ser kicker na NFL não é tão fácil quanto parece ser, não é verdade? Mas destacando agora a qualidade do Baltimore Ravens e do jogo em geral, porque o jogo foi muito bom de se assistir, o Brett Favre jogou muita bola, o velhinho tá jogando demais. E o Joe Flacco correspondeu às expectativas, continua jogando muito bem do lado do Baltimore Ravens. E o Ray Rice, hein? Que jogo do Ray Rice, na verdade, Júlio César? Então, Ale, não tenho o que dizer. Ray Rice jogou muito bem. Veio de vez para pegar essa titularidade da equipe do Baltimore Ravens, que no começo parecia que o Willis McGahee seria o starter, já que começou bem, fazendo touchdowns e tudo mais. Mas Ray Rice veio e, literalmente, como dizem os nossos amigos, colocou a caceta na mesa. Mandou 10 corridas para 77 jardas e 2 touchdowns e foi o top receiver. Recebeu 10 passes e 117 jardas. Um running back fazer isso numa partida é digno de MVP da partida. E foi o que aconteceu. Uma pena, realmente uma pena. o Baltimore Ravens não ter ganho essa partida, perdendo o field goal, faltando 2 segundos para acabar a partida, mas é bom ver que Joe Flacco, Ray Rice, Derek Mason, Mark Clayton compõem um time capaz de vencer o Super Bowl, na minha opinião. É, eu acho só, Júlio, que só fazendo um adendo rápido, a gente não pode tirar os méritos do Minnesota Vikings também. O Adrian Peterson teve um baita de um jogo, o Brett Favre nem se fala. O Brett Favre realmente administrou a partida, foi muito bem. E a gente não pode esquecer que tem muita qualidade do lado do Minnesota Vikings também, né? Muita qualidade mesmo, tanto na posição de quarterback quanto na posição de running back, mas também entre os receivers, Bernard Berrian jogando muito bem. Na defesa, grandes playmakers, Jared Allen, tem lá o Patrick, o Kevin Williams. Os caras jogam muita bola e o Minnesota Vikings está invicto e não é pra menos. O time está jogando um futebol de primeira. É, mas um kicker que não desperdiça as oportunidades que tem, Alexandre, a gente pode citar Ryan Sukop, o Mr. Irrelevant do último draft, que na verdade estava provando ser um verdadeiro talento na NFL. Garantiu a vitória do Kansas City Chiefs, a primeira vitória do Kansas City em 20 jogos, desde antes do ano passado. O Chiefs não sabia o que era vencer. 14-6 em cima do Washington Redskins. Sukop acertou os 4 field goals que tentou, marcou 12 pontos, colocou o Chiefs na liderança do placar. Impressionante o desempenho do rookie no ataque do Chiefs, que foi um ataque assim carente de ambos os lados, tanto do Chiefs quanto do Redskins. Foi um jogo de ataques muito carentes. Não, realmente, e problemas lá em Washington, hein? Problemas graves, Jim Zorn com problemas, Jason Campbell mais ainda. O time não conseguiu vencer o Kansas City Chiefs, que é muito fraco em casa, quer dizer. E aí, Washington Redskins, como é que faz? Vocês vão jogar na NFC East, mais uma vez, o time tá muito fraco, perdido, e... Olha, 9 de 16, 89 jardas e uma interceptação por Jason Campbell no último jogo. Nenhum brilho em nenhum dos lados do campo, tanto na defesa quanto no ataque. Clinton Portis conseguiu 109 jardas, acho que foi o único jogador que teve um desempenho breakout nesse jogo. De resto, olha, fora o Chris Cooley, que não é nada surpreendente e também não colocou grandes números, só 57. Bom, é hora do Redskins se preocupar. E olha, eu acho que deve se preocupar muito para a próxima temporada. Há rumores, inclusive, que o Washington Redskins procurou o Mike Shanahan, ex-treinador do Denver Broncos, venceu 2 Super Bowls lá com John Elway e Terrell Davis, para tentar arrumar esse time do Redskins. E mais, existem rumores ainda mais fortes que o Redskins vai procurar o Colt McCoy, quarterback da Universidade de Texas, que tem brilhado muito na NCAA, para ser o novo quarterback da franquia. Algo que o Redskins não teve na pessoa do Jason Campbell, no atleta Jason Campbell. Muitas decepções, está complicada a situação lá em Washington, hein, Julião? Com certeza, Ale. A gente pode ver que o Washington Redskins está com dificuldade de vencer jogos teoricamente fáceis. Como eu disse semana passada, a equipe quase perdeu para o St. Louis Rams, venceu por 2 pontos numa partida dramática por 9-7. Quase perdeu para o Tampa Bay Buccaneers, venceu nos últimos segundos por 16-13. E chegou no Kansas City, aí eu acho que sorte é muito, mas chega uma hora que acaba. Aí não teve jeito. E numa partida feia de se ver, perdeu para a equipe do Kansas City Chiefs por 14-6. Jim Zorn está com, digamos assim, os seus dias contados em Washington. Ou ele começa a vencer partidas, mostrar que esse time tem capacidade de subir na NFL, ou ele vai rodar fácil, porque eu não entendo. O Clinton Portis, que é um bom running back, não é utilizado. Santana Moss, que é um wide receiver de qualidade, parece que não consegue se encaixar nesse sistema. Chris Cooley, que é um bom tight end, não está jogando mais ou menos, não está se encontrando no sistema, assim como Jason Campbell. Jason Campbell, ele não é um quarterback horrível de tudo, existem quarterbacks piores que ele na NFL. Mas o Washington parece que não tem iniciativa no ataque. Tem uma boa defesa com a chegada de Haynesworth, mas, sinceramente, está complicada a equipe do Washington esse ano para ir para a playoff. E complementando a semana, Green Bay Packers 26-0 em cima do Detroit, um shutout do Green Bay Packers em cima do Detroit. Troy Polamalu volta a vestir a jersey do Pittsburgh Steelers e já volta interceptando na vitória do Pittsburgh por 27 a 14 em cima do Cleveland Browns. As coisas em Cleveland também não conseguem andar. E destaque para Hines Ward e Santonio Holmes, os dois com mais de 100 jardas recebidas, muito bons. Além de Big Ben Roethlisberger, 417 jardas passadas, o recorde da temporada até agora. Houston Texans conseguiu vencer uma das surpresas da temporada agora. Bateu o Cincinnati Bengals fora de casa, 28 a 17, com Matt Schaub passando para 4 touchdowns, 392 jardas. Impressionante Matt Schaub, e o Andre Johnson, o melhor receiver da equipe, não recebeu para nenhum TD. Foi o melhor receiver do jogo, mas não recebeu para nenhum TD. Além da apresentação de gala, né, do Kurt Warner e do Larry Fitzgerald, Arizona Cardinals venceu a partida contra o Seattle Seahawks por 27 a 3. E o TJ Hushmanzada saiu reclamando muito, dizendo que quer mais passes para ele. Diz que o time não está jogando em função dele. Diz que ele poderia render mais. E tá aprendendo com o Terry Owens, Hushmanzada. Coisa feia, hein, rapaz. Buffalo Bills foi até Nova Jersey enfrentar o New York Jets. E na prorrogação, contando com alguns erros bizonhos do Mark Sanchez. Impressionante o que Mark Sanchez consegue fazer de vez em quando. Tanto talento, mas de vez em quando ele se apavora um pouquinho. Foi interceptado só 5 vezes na partida. Só 5, né? Só 5, só 5, Alexandre. Enquanto o Tom Brady passou para 6 touchdowns e nenhuma interceptação, o Mark Sanchez passou para nenhum touchdown e 5 interceptações. Que beleza, hein? E aí, como é que faz? E aí você perde o jogo na prorrogação, Alexandre. Uma das prorrogações mais esticadas que teve, porque nenhum dos dois ataques conseguia uma posse de bola que rendesse pontos. E culminou com o Mark Sanchez sendo interceptado por uma última vez. O Buffalo andou mais um bocadinho. E dessa vez, sem discurso de Ralph Wilson, sem nada, o Buffalo conseguiu o field goal da vitória. Olha, acabou de discurso lá em Buffalo, hein? Uma vitória, que beleza. Agora, só complementando esses resultados finais, Matt Schaub vem aí, hein? Tá jogando muita bola lá em Houston. Foi o principal jogador na vitória do Houston Texans em cima do Cincinnati Bengals. 4 touchdowns, uma interceptação, mas ele acumulou apenas, Eduardo Galvão. Enquanto o nosso querido Mark Sanchez joga 5 interceptações, Matt Schaub lança para 392 jardas, errando apenas 12 passes no jogo. Que beleza, hein? Matt Schaub tem sido um dos melhores quarterbacks na temporada. Tem brilhado muito jogando pelo Houston Texans. E é claro, ele tem lá um Andre Johnson, né? Aí fica mais fácil, né? Qualquer quarterback consegue jogar com o Andre Johnson. Mas o destaque realmente foi Steve Slayton. Conseguiu 6 recepções para 102 jardas e um touchdown, running back. É explosivo, é muito veloz e consegue levar esse time do Houston Texans para as vitórias. E na próxima semana, esse próximo domingo, dia 25 de outubro, começa a semana 7 da NFL. 7 é número cabalístico, hein? 7 é número de sorte. O que será que vai acontecer nessa semana 7? Semana 7 começa com o retorno do Indianapolis Colts aos campos para enfrentar o St. Louis Rams lá no Edward Jones Dome. O New England vai até Tampa Bay enfrentar o Buccaneers no Wembley Stadium. O Green Bay Packers vai até Cleveland enfrentar os Browns no Cleveland Browns Stadium. E o Vikings visita o pote de mostarda, vai jogar contra os Steelers lá em Pittsburgh. É isso aí, também vai ter San Francisco 49ers contra o Houston Texans lá em Houston. San Diego visitando o Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills contra o Carolina Panthers no Bank of America. E o New York Jets visitando o Oakland Raiders lá em Oakland. O Atlanta Falcons viaja até o Cowboys Stadium para enfrentar o Dallas Cowboys. O New Orleans Saints viaja até Miami para enfrentar o Miami Dolphins. E o Chicago Bears viaja até Cincinnati para jogar com o Cincinnati Bengals. Arizona Cardinals vai até Nova Jersey para enfrentar o New York Giants. E o Eagles vai até Washington enfrentar o Redskins. Lembrando ainda que nessa semana quem está de bye: Baltimore Ravens, Denver Broncos, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Seattle Seahawks e o Tennessee Titans. Alexandre Branco, qual é o seu jogo dessa rodada, Alexandre? Monday Night Football, Philadelphia Eagles contra Washington Redskins. Esse jogo promete, Washington Redskins está se reabilitando e com certeza a hora para se reabilitar é vencendo um rival da NFC em casa, em frente ao seu público, mas o Philadelphia Eagles vai buscar a vitória depois de perder contra o Oakland Raiders. Esse jogo promete. Para você, Julio. Então, Ale, um jogo que chama minha atenção é Atlanta Falcons indo até o Cowboys Stadium para jogar contra o Dallas Cowboys. Eu quero ver como que esse trio de ataque do Atlanta Falcons, Matt Ryan, Rod White e Michael Turner, jogará contra a defesa dos boys na casa dos boys. E você, Vitinho, um jogo que chama sua atenção nessa rodada? Oh, para mim, o melhor jogo dessa rodada vai ser Minnesota Vikings contra o Steelers. O Minnesota Vikings está vindo muito bem, o Steelers já não está tão forte assim, e se o Steelers ganhar esse jogo, com certeza, irá voltar à sua velha forma. E se o Vikings ganhar esse jogo, vai entrar com tudo aí para playoff, para Super Bowl, para título de conferência e o que tiver para ganhar aí. Na minha opinião, um jogo interessante de se assistir essa rodada, essa semana, os Saints contra o Dolphins lá no Landshark Stadium, Drew Brees contra o Wildcat, a gente já viu Peyton Manning contra o Wildcat, Peyton Manning precisou de 15 minutos dentro de campo para vencer a partida. Vamos ver agora se o Miami vai tentar repetir a mesma fórmula de cansar a defesa do Saints com o jogo corrido e de manter o Drew Brees sentado no banco apenas assistindo para tentar vencer a partida. Bom, e fica aqui mais essa edição do Endzone. É um prazer, é uma alegria ter você como ouvinte. Obrigado por aguentar a gente falando groselha até agora na sua orelha. Sempre tentando trazer o melhor do futebol aqui toda semana para os nossos ouvintes. Eu, Eduardo Galvão, me despeço dos meus amigos da mesa. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Edu. Valeu a todos os nossos amigos Endzone, nossos amigos ouvintes. Júlio, Vitinho, valeu por mais essa edição. E é isso aí, espero que o pessoal continue acompanhando o Endzone. Não esqueçam de voltar lá no Premium Podcast, dê essa força para o futebol americano aqui no Brasil, mostrar que a gente está chegando para ser um esporte que vai ficar no gosto dos brasileiros. E é isso aí, vou passar a bola para o nosso amigo Júlio César fazer as considerações finais dele. Um grande abraço. Um grande abraço, podemos dizer que foi uma despedida formal do nosso querido Alexandre Branco, com palavras prolixas, algo assim. Bom de se ver no Endzone, temos rapazes com cultura aqui e tal. E eu me despeço, dizendo que foi muito bom gravar o podcast, o meu famoso clichê, que foi uma satisfação imensa. E eu passo a bola para o Vitinho. Vitinho, até o próximo podcast, meu cara. Abraço. Abraço aí aos Endzoners, abraço aos nossos ouvintes. E eu só repetindo o que o pessoal falou, voltem no Frame Podcast, que é muito importante para a gente aí, não é isso, Edu? Com certeza, Vitor, é importante não só para o pessoal do Endzone, como para os nossos ouvintes, como para o futebol em geral, para mostrar toda a força do nosso esporte aqui no Brasil, gente. Não é só clichê, não é só para conseguir votos, não. É porque a gente quer realmente ver o futebol crescendo no Brasil. Eu me despeço aqui, um abraço para todos os ouvintes. Mandem e-mails, podcast@endzonebrasil.com. Um abraço para todos vocês. Fui!